de nove, 99, ela está andando com 3. Apesar do táxi seguindo a aeronave da Azul até o ponto de espera, vem de Alfa, no ponto de espera 1-9, decimal 62, ajuste 1-0-8, o 6201 no Dolchonete. Vem de 6201, seguindo a Azul. Juliette, eu tô certo. 21, vento 1, 10 graus, 07 nós. On the Alaska 1273. 1273, contact now is tower 1186. 1186, tower. 1186. 3894, 2000, se assume Duna, autorizado LS. 3000, Duna, autorizado LS. Mike, 2010, 1018. Reduz agora para 200. Meu pé com 1018, reduzindo 2009. Mais papá papá. Good evening, go 12783. Continue your approach and wait for clearance to land. Continue the approach and wait for landing clearance. Go 1273. Go 1273, check your landing gear, clear to land, the wind is 100 degrees, 07 knots. Clear to land, runway 10, landing gear down and lock, go 1273. Azul 4206, decolado aos 55, chame o controle 1208, boa noite. 08, boa noite. Alfa até o ponto, espera quando chama a torre 186, assustado no 0, 18, bom voo. Alfa, 3, obrigado, boa. 206, sobe 370 na saída pública, vigilância. Ok. Estando vivo, por gentileza? 370. Ok, protocolo, 406. 1856, chama Recife agora, 12685. 2685, 1856. Estabilizando o lote, está 3294. Correção 3862. 3862, é. Está 3894, continua a aproximação número 2 para pouso, o ajuste é 10-18. Consegue a aproximação, guardando a localização de pouso, 10-18, ajuste está 3894. Poxa, 620 na linha, decola de imediato assim que solicitado. Gente, após o Boeing da Gol na curtíssima, a linha mantém cabeceira 1-0, preparamos para a decolagem. Zero, pronto, cópia. Afirmativo, prossiga. Autorizado, Guarulhos 360, decola 1-0, curva direita, saída da Leda Brise, intercepta a Zulu no meio, após conforme a rota do plano. Controle Salvador, opera 1208, aciona 5125, cotejo. Autorizado ao 360, para Guarulhos. Colando a pista 1-0, curva direita após saída lá da El, Leda e após voa direto Brise, seguindo a Zulu 1-6 e rota do plano de voo. Controle 20.8, transponder 5125 para o Ocean Air 6259. Correto, 6259, quando pronto, sim, posicionamento no 08. Chamará pushback acionamento. Ocean Air 6201 autorizado, decolagem pista 1-0, vento 1-0 graus com 7 nós. 6201. Go 1273, runway indicated. Two 73, taxi via Alpha Juliet to gate 03. Go 1273, we're taxi through Alpha Juliet to gate 03. Go 1273. Gente, mantém ponto de espera. 3894, autorizado pouso, pista 1-0, vento 1-0 graus com 7 nós, cheque o PEN 3894. Autorizado pouso, pista 1-0, baixado e travado, 3894. M2-01, decola 259, controle 120, decimal 8, bom voo. 208, obrigado, boa noite. Padu, boa noite, papapapá, Mike papapapá, tá estabilizado o final ILS X-Way. Papapapá, Mike papapapá, continua a aproximação, número 2 para pouso, o ajuste é 10018. Número 2 para pouso, aguardando 108, papá. Já segue pra 1-0, Mike, papapá. Firme, papá. Já segue pra pista 1-0. Afirmativo, Mike, papapá. Vai prosseguir o ILS da 1-0. Gente, continua a aproximação, guardando pista livre. Guarda, papá. Quatro, no solo 2100, direita, solo 121, nesse manobre. Direita, chama o solo 219, está 3294. 4206, chame centro Recife, em 126, decimal 85, alterno 125, decimal 45. 5, boa noite. Papá, papá, Mike, papá, papá, autorizado pouso, pistão 1-0, vento 1-0 graus com 7 nós, cheque o trem. Autorizado pouso 1-0, trem baixado e travado, Mike, papá, papá. O ajuste é 1018, ok, Mike, papá, papá. Obrigado, papá. O objeto 6720, após o tráfego na curtíssima final do pista 1-0, ali mantém cabeceira 1-0. 1415, serviço radar terminado, chame controle ILEO, em 120, decimal 1. Afirmativo, 120, decimal 1, boa noite. Papá, Mike, papá, na sala 2103, livrando a sua direita, chama o sala 121 nesse canal. Segue Alfa, reportando antes da Juliette. Alfa, reportando antes da Juliette, papá. Alugou no 601, informação, Vitor. Solicita Galeão, portão 11. Autorizado, Galeão 360, via Pesulo 10, decola da 10, com curva direita, saída da El Leda Bridge. Controle opera 1208, aciona 5127, coteja. Galeão 360, Pesulo 10, decola da 10, curva direita da El Leda Bridge. Controle 208. Correto, quando pronto, estou em posicionamento no 1-1. Vai chamar o gol. Mike, papapá, prossegue via Juliette, Pátio, Lima, Mike, na Quebec. Chame a torre 186 para o cruzamento. Salvador, boa noite, tá? 3897, tem informação vindo, autorização Guarulhos. Oito nove sete, aguardo, copa para Guarulhos. Sim, aguardando. Controle, 120, decimal 8, bom voo. 208, obrigado, senhora, boa semana, bom descanso aí. Boa noite, WebMS 720, transfere. Boa noite, Web, 6720, contato radar, suba para o nível 360 na saída da El. 360, pode voar direto da El, tá? Cruzar 2000 pés autorizado, por hoje, Leda. 2000, Leda, muito grato. 0 com curva à direita, saída da El, Leda Bridge, intercepta pelo 16 após conforme a rota do plano. Controle opera 1208, aciona 5135, coteja. 340 para Guarulhos, a rota é conforme a colada décima, curva direita da El Leda Brinde, a Pesulo no mesmo aerovia, após conforme, controle 208, passa para 5135, da 3297. Correto, são 3897, quando pronto, chame e puxa o instrumento no 05. Camarada, obrigado. Zona 567, boa noite, Brasília, autorizado 360 via Upper Zulu 17. Decola da 10 com curva direita, saída Arboa Elefa. O controle Salvador opera 120, decimal 8, aciona 5131, coteja. Dono 567, quando pronto, são impulsos de estacionamento no 10. Xanema 201, chame centro Recife 125 decimal 1, alterno no 33 decimal 25. 351, 3325, obrigado, até já. Tá. Oceaner 6259, está no portão 8, pushback está na mesma. Via 25908, livre, chame táxi. Pode dar, chamando táxi. autoriza o Juliette até o Serra, meu pai? Juliette até o Serra autorizado. Meu pai, Juliette até o Serra. Meu pai, Juliette até o Serra. Juliette até o Serra, a intenção é pouso na pista 17? O Juliette até o Serra vai ficar no pátio da geral, aí fica condições do possível aí, ou no 7 ou no 0. Oh, desculpa, no pátio 3, tá? Então, Serra, se desejar autorizar, prosseguir para ingresso na final visual direta da pista 1-0, Juliette até o Serra. Afirmativo, então direto final 1-0, Juliette até o Serra. A ideal para direto no zero para o Juliette até o Serra, 088. O Juliette até o Serra está navegação a critério, não há tráfego em aproximação para 1-0, o Juliette até o Serra. Afirmativo, prosseguir então para final direto do 1-0, Juliette até o Serra. Pode chamar o centro de Recife, cara? Afirmativo, web 6720, chame o centro Recife, 125 decimal 1, alterno no 33 decimal 25. 251, 3325, obrigado, uma boa semana. Igualmente, um bom voo. Obrigado, bom descanso. Sátio Oceanair 6259 com 123 a bordo, 3 horas e 45 alterno galeão. Copiado, prossegue via pátio Índia Alfa até o ponto espera quando chama a torre 1186 estado no 0 18, bom voo. Pátio Índia Alfa, ponto de espera torre 186, Oceanair 6259, até você. Autorizado, só me taca. autorizado, com fins 360, decolar 1-0 com curva direita, saída da Euleda Brise, intercepta o Pesulu no meio após conforme a rota do plano. O controle de Salvador opera 1208, aciona 5141, cotejo. Pro de Mari, desça para 2000 pés, o QNH 1-0-2. Intercepta para Zulu 1-6. Correto, gol 273, quando pronto, chama em posicionamento no 03. Camarada, Xené 6259 ali, decola sem parada. Autorizado ali, decolado sem parada, pistão 1-0, vento 1-2-0 graus com 10 nós, Oxiné 6259. Estão em táxi. Horácio, 3297. Visual com campo na final do zero, Julieta até o Serra, 6000. Gente, Julieta até o Serra, chame Torre Salvador em 1-8, decimal 6. 1-1-8, decimal 6, Julieta até o Serra. Torre Salvador, boa noite ao Papá Romeu Julieta até o Serra. Papá Romeu Julieta até o Serra, boa noite, continua a aproximação, guarda no pista livre, o ajuste 1-0-8. Ok, continuando a aproximação, Julieta até o Sierra. Já abaixado e travado. Sente. Salvador, gol 1567. Lance para o táxi da dele 141 com 3 horas e 40 alterna com fim. No 567, taxia Pátio Índia e Alfa, até o ponto espera quando chama a torre 1986, assustado no 018, bom voo. Pátio Índia e Alfa, quando espera 286, gol 1567, para trabalho. Vento 1-1-0 graus com 10 nós. Ok, pouso autorizado, direto até o Sierra. Oxiné 6259, decolado 217, controle 120, decimal 8, bom voo. 1208, 6259. Controle Salvador, boa noite, a Janeia 6259, passando 1800, decola. Janeia 6259, contato radar na decolagem, suba para o nível 360, saída da EL. 360, da EL, 6259. Zero um no livre, chama em táxi. Chama táxi, 601.

Prossegue para que pátio? Pátio 3. Prossegue então Alfa Kilo Pátio 3. Alfa Kilo Pátio 3, gratidão. Gol no 567, está autorizado a alinhar e decolar, pistão no zero, vento é 1, 1 no 0 graus, com 7 nós. 7 de alinha e decola no 0, gol no 940, boa noite para Guarulhos, nível 360, copia? Autorizado Guarulhos 360, decola 1-0 com curva à direita, saída da El, Leda Bridge, intercepta para Zulu 6, após conforme a rota do plano, o controle opera 1-0.